Agosto em Portugal, a gente fica contente. Agosto em Portugal, é para toda a gente. Algarve até Bragança, é mesmo alegria. Agosto em Portugal, uma festa em cada dia. Agosto em Portugal, a gente fica contente. Agosto em Portugal, é um lugar para toda a gente. Algarve até Bragança, é mesmo alegria. Agosto em Portugal, uma festa em cada dia. De repente o horizonte, como um tempo sinal, deixa imigrantes de terras distantes e invadem Portugal. Como um bando de andorinhas, quem os vê cruzar a serra, trazem novidades, malas e saudades, mudam-se da nossa terra. Agosto em Portugal, a gente fica contente. Agosto em Portugal, há um lugar para toda a gente. Algarve até Bragança, é mesmo alegria. Agosto em Portugal, uma festa inteira dia. Agosto em Portugal, a gente fica contente. Agosto em Portugal, há um lugar para toda a gente. Algarve até Bragança, é mesmo alegria. Agosto em Portugal, uma festa inteira dia. Arc-en-ciel, des étoiles plein la tête. Fui dar uma volta ao mundo à procura de amizade. Quero voltar outra vez para matar a saudade. Nunca pensei em encontrar no mundo tanta beleza. Faz assim belo é a gente portuguesa. Viva o povo português, viva a gente portuguesa. Mas que beleza, em todo o mundo toda a gente portuguesa. Mas que beleza, em todo o mundo toda a gente portuguesa. Espanha, portugueses encontrei. E o carinho que me deram nunca mais esquecerei. A Alemanha, Suíça e França, Luxemburgo, que beleza. Onde feliz eu me vi com a gente portuguesa. Viva o povo português, viva a gente portuguesa. Mas que beleza, em todo o mundo se vê gente portuguesa. Mas que beleza, em todo o mundo se vê gente portuguesa. Mas que beleza, em todo o mundo se vê gente portuguesa. Mas que beleza, em todo o mundo se vê gente portuguesa. La vie même sur Arc-en-Ciel Orléans. Paris, oh, cidade bela, linda aquarela, lindo encanto. Ao teu povo acolhedor, eu sinto amor, eu quero tanto. É tão azul. 96.2 FM, la radio qui nous aime. Procuraste a tua sorte, trabalhaste noite e dia, quantas horas de cansaço. Tu trazes sempre ideia, a gente da tua aldeia, recordas de um abraço. Com carinho de devoção, levaste no coração o amor que não esquece. Dias que vão passando e irei de voltar ao lugar onde nasceste. E na hora da partida choram tua despedida, porque não podes ficar. Mais um ano de saudade, mas sempre perder a vontade e mais tarde lá voltar. Com carinho e devoção levaste no coração o amor que não esquece. Dias que vão passando e a ideia de voltar ao lugar onde nasceste. Tu imigrante, tu de volta, traz amor, traz carinho e amizade. Sorri contente por amor à sua gente, sentir a felicidade, ter amor, carinho e paz. Tu imigrante, tu de volta, traz amor, traz carinho e amizade. Contente com amor à sua gente, sentir a felicidade, ter amor que equipar. La vie même sur Arc-en-Ciel Orléans. Portugal, meu grande amor, meu jardim em flor. Já muito plantei, aprendi nos teus vinhedos, trigais e rochedos. O que hoje sei, está escrito no mundo inteiro, que sou o primeiro, mais trabalhador. Quero manter o lugar para te honrar, Portugal, meu grande amor. Quero manter o lugar para te honrar, Portugal, meu grande amor. Meu Portugal, juro que te amo, juro que te adoro. A tua bandeira eu não esqueci, nenhuma fronteira me afasta de ti. Meu Portugal, meu amor primeiro, por quem tanto choro. O mundo te chama jardim europeu, mas ninguém te ama tanto como eu. Appelez Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Tenho saudades desse cantinho onde deixei minha vida, dos meus amigos, dessa terra tão querida, do meu país natal. Saudade do som dos sinos lá no alto da igreja, essas cantigas que o meu povo deseja, desse meu Portugal. Quando parti, levei o sonho de um dia regressar ao meu amor, aos encantos do meu lar. Hoje tenho orgulho em ser quem sou. Em muitos lados, eu vi raízes ao fim dos nossos pais.

canto uma romaria. É Portugal, Portugal em festa. Vamos dançar até raiar o dia. É Portugal, Portugal em festa. E 34 minutos aqui nas antenas da sua rádio, que seja a Rádio Arconcel. Vamos lá, mais um novo trabalho ali aqui nas antenas da sua rádio com Joana Marinheiro. Distante, pedi ao almirante eu gosto. Ai, marinheiro do amor, não faz um voto, por favor. Entrega, entrega, por favor. Ataca, ataca, de mim, amarinhamos aqui. Entrega, entrega, por favor. Aqui temos sempre a fé e mesmo que marcha ré.

fazer planos. Tanto planeamos que esquecemos de viver. Perdemos energia sem sentido. Queremos tanto ser reconhecidos que esquecemos. E vamos agora com quem? Com o Nino Navarro. O tempo voa. Olhamos para trás, nos arrependemos. Nada mudamos, não aprendemos. O tempo voa, sabes bem, a vida é uma passagem que nos leva ao entorno do rio. Tu deixaste um vazio no coração. O tempo voa, sabes bem, a vida é uma passagem que nos leva. Amigos que estiveram já não estão. Um dia nós também nos esquecerão. Tudo passa. Mais tarde espreitamos pelo ombro. Olhamos para trás, nos arrependemos. Nada mudamos, não é? Queria que fosse sincera. minha mãe. Juro se fiz mal a alguém. Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Juro se fiz mal a alguém. Hoje estou chateado porque pensas mal de mim. Fui mal interpretado. Não, eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu quero viver contigo, mas tu és má para mim. Tu és má para mim. Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Juro se fiz mal a alguém. Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Juro se fiz mal a alguém. A música assim. Vocês sabem lá, dias e noites que eu tive a chorar, sem ter ninguém para me acompanhar, sem ter ninguém. E ficámos sempre no mesmo ritmo, com quem? Com menino Vaza e Nhada La Rubia. Não sou perfeito. Tu não sabes me. Ai, não chores mais por mim. Perfeito, mas ok, peço desculpa. Mas ok, assumo a culpa. Mas ok, assumo a culpa. Não sou ni fan ni tampoco mura. Devuelvo loco a cada hora. Ay, si me besas, si me besas, no te sientas culpable ahora. Ay, la ley, ay, la ley. Gitanito, te vuelvo a tener. Ay, la ley. Triana el flamenco en mi pie. Lerelele, lerelelelele. Ay, hierro mata, me mata tu ser. Ay, la ley, ay, la ley. Gitanito, te vuelvo a tener. Ay, la ley, ay, la ley. Ay, la ley. Es que Triana te quiero ver. Dice que no soy perfecto. Mas ok, peço disculpa. Mas ok, es una culpa. Mas ok, es una culpa. Que não sou perfeito, mas alguém me desculpa. Mas alguém assume a culpa. Mas alguém assume a culpa. Disse que não sou perfeito, mas alguém me desculpa. Mas alguém assume a culpa. Mas alguém assume a culpa. Menino. Ai, babá. Quiero tanto una rumba y el sol, bailar sin control.

vieiras pra caixa, na tua racha, ai, na tua racha. Através dos olhos de uma uma nação, tendo o barco que nos leva até o vosso coração. Nação valente, imortal, levantei hoje de novo o esplendor, o esplendor de Portugal. As armas, as armas, as armas com cravos na mão. As armas, as armas, nossa arma é esta canção. Navegamos pelo mundo com a bandeira levantada, com a bandeira levantada. Representamos aqui o nosso belo país. Não há melhor do que estar lá, só assim eu sou feliz. E quando ouço essa música batendo para mim, eu faço psh, e faço assim. Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. Já fomos irais de mar, já fomos irais de mar. Seguimos na mesma estrada, seguimos na mesma estrada. Navegamos pelo mundo com a bandeira levantada, com a bandeira levantada. Navegamos pelo mundo, navegamos pelo mundo com a bandeira levantada, com a bandeira levantada. Seguimos agora com dois artistas que estão a fazer imenso sucesso aqui em França, que seja em França ou em Portugal, com os Calemas, e vamos lá com Notre Danse. Viens passer ça nous coûte, mi amour. On danse sous les étoiles. Vamos ficar até o fiel. Quiero bailar con la nature. Je n'ai plus le mot pour dire ce qui se passe au fond de moi. I want to love de plus en plus fort. Tout est mieux quand tu es là. Everything is beautiful. Solo quiero un beso. Je veux que tu sois moi. Sur le monde, quand on s'embête, je sens qu'il y a un beijo. La nuit nous ensorcelle. Je veux que tu sois moi. Te quiero, meu amor. Sabes que eu te amo. Sabes que eu te amo demais. Oh, dama, galadio. Oh, dama, galadio. Mais moi, on fait tout et tout. Peu importe si ça nous coûte. Pour la piste, tout le monde connaît serré. Chez nos amants, c'est σε φόρσα, φάτσα με τέλος φόρσα γεμά. Quiero bailar con la batterie. Je me brûle mon pornis. Ce qui se passe au fond de moi. Alors je l'ai de plus en plus fort. Tout est mieux quand tu es là. Everything is beautiful. Maman dans la tienne, je peux plus me décoller. Les feux sur la piste, pour le monde collé serré. Maman dans la tienne, je peux plus me décoller. Les feux sur la piste, pour le monde collé serré. Vamos lá, 10h30, 10h30 minutos aqui nas antenas da Rádio de Conselho. Espero que está tudo bem por aí, que está tudo ótimo. E seguimos agora com um artista que estará connosco este fim de semana, é onde no seu magazine Penha de Mundo, Irão Costa. Explode o coração, é muita emoção no ar. Vai sacudir, vai abalar. Quando meu amor passar, explode o coração. É muita emoção no ar. Vou abrir mão de tudo pra gente ficar junto. Não vou deixar você fugir de mim. Amor, por terra, céu e mar, eu vou te acompanhar. Preciso de você, não há que resistir a essa sinfonia. Tambores e repiques a soar. Magia desse dia de festa. E pra levantar poeira, solta o corpo. Ficar parado é bobeira. Vai sacudir, vai abalar. Quando meu amor passar, explode o coração. É muita emoção no ar. Vai sacudir, vai abalar. Quando meu amor passar, há um tempo atrás, na Ilha do Sol, o destino te mandou de volta para o meu cais, para o meu cais. Tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol, o destino te mandou de volta para o meu cais. Ficou lembranças de nós dois. Como ferida aberta, como tatuagem. Oh, milar, mil e uma noites de amor com você. Na praia, no barco, no farol apagado, no moinho abandonado, em mar grande alto astral. Lá em Hollywood, pra de tudo rolar. Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Ei.

beijo bom. Tens de ligar ao ruizinho do acordeão. Se queres um beijo, rejola o chuvinho. Não percas tempo e ligar o ruizinho. Queres um beijo bom. Tens de ligar ao vizinho do acordeão. Se queres um beijo, rejola o chuvinho. Não percas tempo e liga ao vizinho. Se queres um beijo bom. Tens de ligar ao vizinho do acordeão. Se queres um beijo, rejola o chuvinho. Não percas tempo e liga ao vizinho. Se queres um beijo, rejola o chuvinho. Não percas tempo e liga ao vizinho. Já ligaste? Fui com a Maria ao baile para dançar. Pois na lambreta e vento pela proa, começou a fumaça e o motor sempre a engasgar. Agarradinha e bem colada a mim, fui estar acima e a moto a patinar. E no escurinho nós ficámos à toa. Tirei o capacete e pedi para acalmar. Já não pegou, mas tentei dar ao pedal. Mas teve um bar e a moto sem sinal. Sem ir ao bar, a festa foi mesmo ali. É uma surpresa, né, que o vento. Oh, Maria, agarra aqui. Ti-ti-ti-ti-ti-ti. Oh, Maria, agarra aqui. Ti-ti-ti-ti-ti-ti. Oh, Maria, agarra aqui. Ah, yeah. Fim de semana, havia festa boa. Fui com a Maria ao baile para dançar. Pois na lambreta e vento pela proa, começou a fumaça e o motor sempre a engasgar. Agarradinha e bem colada a mim, fui estar acima e a moto a patinar. E no escurinho nós ficámos à toa. Virei o capacete e pedi-lhe para acalmar. Já não pegou, mas tentei dar ao pedal. Mas teve um bar e a moto sem sinal. Sem ir ao bar, a festa foi mesmo ali. A surpresa na corrente, a Maria agarra aqui. Oh, Maria agarra aqui. Oh, Maria agarra aqui. Oh, Maria, agarra aqui. Oh, Maria, agarra aqui. Oh, Maria, agarra aqui. Onde é que eu sou feliz? Em Portugal. Onde é que eu estou melhor? A música que vai a seguir é assim para o Monanigos e que vai uma semanita para onde? Para Portugal, então vamos lá, vamos felizes em Portugal, com Santa Helena, bom voyage à tua voz e bom fim de ano de vacances. Posso estar muito

que tu n'oses pas lui dire pour pas le faire souffrir comme tu fais avec moi. Demande-moi ce que tu rêves d'apprendre. Je peux bien te surprendre, bien plus que tu ne le crois. Mais peut-être l'a-t-il écrit déjà. Ce garçon qui prétend te connaître mieux que moi, je le suis bien capable de supporter sa bombe. Si je suis de trop dans cette histoire-là, tu sais, j'ai peur de ce que cet amour deviendra. Dans l'eau des regrets, je suis bien capable de supporter ça, alors je m'en vais. Si je suis de trop dans cette histoire-là, tu sais, j'ai peur de ce que cet amour deviendra. Emanuele, pour son amie Rosie, pour son amie Pauline, sans esquecer Gloria, notre animateur Gloria, toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, et Monsieur Marilia Giraud, Yvan Vlain, tant que Tony Carrera reste. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi, car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Reste, oh reste, tu sais bien que je suis trop fragile, que sans toi ce sera trop difficile, alors reste pour moi. Tu verras que tu regretteras peut-être un jour. Tu sais bien qu'on n'oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Reste, oh reste,

gente assim. Sempre eu lutei pra te ter, sempre esperei por te crer. Sabes que estás em mim. Então era o meu amigo Johnny que esteve este fim de semana com nós. E vamos lá para outra dedicatória da minha amiga Glória Animadora, para a sua amiga Manuela, para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer os animadores da rádio. Vamos lá então com Tony Careira, A Minha Lisboa. Já no ar. Já tudo bem, a calçada está gasta, mas sem rancor. Passar tantas histórias de amor. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa

mais ver os luzes ao acender e a apagar. Eu quero ver a juventude dançar e ouvir Michael Jackson cantar na discoteca. Eu quero estar, ver os luzes ao acender e a apagar. Eu quero ver a juventude dançar e ouvir Michael Jackson cantar. Mar. E de repente olhei, vi-te aproximar. O teu cabelo loiro, os teus olhos de cor do mar, são tão lindos, os teus lábios de sal. Eres tu, eu pensei, aquela miúda que eu amei. Penso em ti tanta vez e nunca mais te esquecerei. Arc-en-ciel 96.2, la FM en couleur. Sorrir, porque já decidi que te vou seduzir. Tivemos um pequeno problema. Saltou a música e vai lá, e vai lá. São coisas que acontecem em direto, não é? E vamos lá então com Álvaro de Luna, juramento interno. Oh,

Maria Joana. Guardas a Maria. Apanha o primeiro autocar. Vem ficar pra sempre no meu lar. Maria Joana. Maria Joana. Apanha o primeiro autocar. Vem ficar pra sempre no meu lar. Mas vamos lá com a Hermana José, último trabalho, Sopa de Pedra, e foi pedido do meu amigo Lourenço, animador da terça-feira e da quarta e da sexta-feira. Você eu faria para todo o pessoal que o conhece. Grande bom dia a ti, amigo. Um tipo que é de um partido largamente conhecido por resolver bicachos. Ao saber do cozinhado, concedeu encantado um dos seus 40 tachos. Piquei cebola e um alho, ainda não trabalho, juntar a bicheiro. Para refogar a mistura, encomendei a gordura a um amigo azeiteiro. Sopa da pedra, oh, sopa da pedra, oh. A primeira autocinha, tão jogada no vinho, e na cela da fumada. Sopa da pedra, oh, sopa da pedra, oh. Segurelha do porco na barra, lá ninguém te entrava. Esta sopa tão famosa faz com que toda a colosa reivindique uma parcela. Eu quero compartilhá-la, estás interessado em prová-la, vira para cá a panela. Para a coisa ser perfeita, importa que a receita ganhe pelo dano castiço. Há que reforçar a salga, basta que metas na malga, põe tudo no chouriço. Sopa da pedra, sopa da pedra. A primeira autocinha, tão jogando de vinho, a cela da fumada. Sopa da pedra, sopa da pedra. Com comilho e segurelha do porco na barra, da amiga que entrava. Importante no final, animar o pessoal com um pouco de artifício. A saída mais barata, feijão do vermelho é lata, grande custo-benefício. Devora-se uma porção do tal vermelho feijão que está lançado no relatório. Com o gasto de limana vai-te apanhar a cana que eu trato do futuro. Sopa da pedra, oh, sopa da pedra, oh. A primeira autocinha, estou jogando no vinho e uma cela da fumada. Sopa da pedra, oh, sopa da pedra, oh. Com comida e segurelha do porco da barra, da amiga que entrava. Sopa da pedra, sopa da pedra. A primeira autocinha, trouxe o dedozinho, a morcela da fumada. Sopa da pedra, sopa da pedra. Milho e segurelha do porco leva a orelha da amiga com entrada. Com milho e segurelha do porco leva a orelha da amiga com entrada. Com milho e segurelha do porco leva a orelha da amiga com entrada. Mais um novo trabalho, isto tudo na sua emissão Portugal em Festa. Com bombocas, meu coração samba por ti. Meu coração não vai, só samba, só samba para te ver. Meu coração não vai, só samba para te ter. Meu coração não vai, só samba, samba por ti. Meu coração não vai, só quando te ver. Thank you.